chuar, tuar, chatar, esfregar, quas, ferrar, na boca, corras. Já que nem um drame, ne drome, torre, é que ele diz, nem um drame, sem cuidar, la boca. Todos agora, precur, am lá, o cá, flemer, sa merda.